www.portalgiroplay.com. F250 Pretona, agora com sistema hidráulico, Rodão Show, iluminação a laser e top DJs mixando ao vivo pra você. Esta é mais uma produção do DJ que é top, que é top. DJ Tag no show, DJ Tag no show. Portal Giroplay. F250 Pretona, a sua festa garantida. Nas mixagens, DJ Tag no Show. Ouça mais no volume máximo. Repertório selecionado especialmente para você. Essa é mais uma exclusiva. F250 Pretona. Portal Giroplay. We'll be right back. Giro Play. Mais uma produção do DJ que é top, que é top. DJ Tag no chão, DJ Tag no chão, DJ Tag no chão. There's something about your body that's got me thinking I'm nobody but you. I don't want nobody, I don't want nobody, baby, but you. There's something about your body that's got me thinking I'm nobody. Contato 0 operadora 99 99156 0581. Faça de seu evento um verdadeiro show. Essa é a Pretória. www.portalgiroplay.com. Alô, DJ Tag no show. Vamos colocar essa galera pra dançar. Portal Giroplay. Máquina projetada para sua diversão. Versão F-250 Pretona. A hidráulica que é um sucesso. Mixagens DJ Tag no show. Diretamente de Trairão para todo o Brasil. www.portalgiroplay.com. F-250 Pretona, a sua festa garantida. Música. volume máximo. www.facebook.com.br/F250 Pretona. F250 Pretona, agora com sistema hidráulico, Rodão Show, iluminação a laser e top DJs mixando ao vivo pra você. www.portalgiroplay.com. DJ Tag no show. Vamos colocar essa galera pra dançar. F250 Pretona. 0 operadora 99 991560581. Faça de seu evento um verdadeiro show. Essa é a Pretora. No show, diretamente de Trairão, Pará, para todo o Brasil. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar, acabar. Um repertório selecionado especialmente pra você. Essa é mais uma exclusiva. F250 Pretona. Ela é puro êxtase. Esta é mais uma produção do DJ que é top, que é top, que é top. DJ Tag no show, DJ Tag no show. Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, pés no salto alto, cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter. Ela é puro êxtase. Portal Giroplay. Ela é puro êxtase. Contato 0 operadora 99 991560581. Faça de seu evento um verdadeiro show. Essa é a Pretora. Nas mixagens DJ Tagno Show. Ouça mais no volume máximo. Brincadeira, não devia ter hora pra acabar. Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, pés no salto alto, cheios de desejo, vontade de dançar até o amanhecer. www.portalgiroplay.com. Let's go out and be wild. F250 Pretona. A sua festa garantida. Mais uma produção do DJ que é top, que é top. DJ Tag no show, DJ Tag no show. Acesse e curta nossa fanpage www.facebook.com.br/F250Pretorpo. Portal Giroplay. Repertório selecionado especialmente para você. Essa é mais uma exclusiva F250 Pretona. DJ Tag no show, ouça mais no volume máximo. www.portalgiroplay.com. Máquina projetada para sua diversão. Versão F250 Pretona. A hidráulica que é um sucesso. Portal Giroplay. Tagno Show, vamos colocar essa galera pra dançar. F250 Pretona. F-250 Pretona. Agora, com sistema hidráulico. Rodão Show, iluminação a laser e top DJs mixando ao vivo pra você. Esta é mais uma produção do DJ que é top, que é top. DJ Tag no show, DJ Tag no show. Repertório selecionado especialmente pra você. Essa é mais uma exclusiva F-250 Pretona. Portal Giroplay. Operadora 99 99156-0581. Faça de seu evento um verdadeiro show. Essa é a Pretória. Mais no volume máximo. www.portalgiroplay.com. Máquina projetada para sua diversão. F-250 Pretona. A hidráulica que é um sucesso. Portal Giroplay. F-250 Pretona, agora com sistema hidráulico, Rodon Show, iluminação a laser e top DJs mixando ao vivo pra você. Portal Giroplay. Uma produção do DJ que é top, que é top. DJ Tag no chão, DJ Tag no chão. www.portalgiroplay.com. Acesse e curta nossa fanpage www.facebook.com.br/F250Pretona. Portal Giroplay. Repertório selecionado especialmente para você. Essa é mais uma exclusiva F-250 Pretona. Pretona. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Nas mixagens, DJ Tag no Show. Ouça mais no volume máximo. Portal Giroplay. You get to hear me now. All the lights will guide the way.

você. www.portalgiroplay.com. Eu vou dar fuga nela. Fui, vacilo. Tá onde ela mandela. Fui, vacilo. Fui, vacilo. Tá onde ela mandela. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, vacilo. Tá onde ela mandela. Fui, vacilo. Tá onde ela mandela. Fui, vacilo. Tá onde ela mandela. Um repertório selecionado especialmente pra você. Essa é mais uma exclusiva. F250 Pretona. Minha mulher começou a discussão, mas claro, não dei atenção. Eu peguei, fui o celular, cheguei no WhatsApp, liguei meus irmãos. Fiquei pra mandar rolê, a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada, falaram: Diogão, logo você, Diogão, logo você, meu filho, tá lascado. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga. Mensagens, DJ Tag no show, diretamente de Trairão, para todo o Brasil. Fui, partiu! Toma, toma, estão preparados? Aqui quem vos fala é ele, chão de avião. É F250 Pretona, agora com sistema hidráulico, Rodão Show, iluminação a laser e top DJs mixando ao vivo pra você. Acesse e curta nossa fanpage www.facebook.com.br/F250Pretona. www.portalgiroplay.com. É F250 Pretona, a sua festa garantida. Portal Giroplay. Eu entro no quarto e vejo sua mala fechada no chão. E no guarda-roupa um vestido de solidão. Doeu demais meu coração. E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar. E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar. E na despedida

acesse e curta nossa fanpage www.facebook.com.br/F250Pretona. DJ Tagno Show, ouça mais no volume máximo. www.portalgiroplay.com. A máquina projetada para sua diversão. F-250 Pretona. A hidráulica que é um sucesso. www.portalgiroplay.com. Operadora 99 99156-0581. Faça de seu evento um verdadeiro show. Essa é a Pretona. www.portalgiroplay.com.